dentro de um coração. Eu tenho esse segredo profundo, é dentro do coração. Eu tenho esse segredo profundo, aonde mora o nosso bem. Eu preciso mais te limpar. Aonde mora o nosso bem. Eu preciso mais te limpar. Vai entrando e vai procurando. Pensando, muito a pensar. Vai entrando e vai procurando. Pensando, muito a pensar. Esse reino que já veio e está dentro de cada um. Esse reino que já veio e está dentro de cada um. Devendo te procurar. E será graça de perseverar. Devendo te procurar. Será graça de perseverar para alcançar estes primores do reino celestial. Para alcançar estes primores do reino celestial. Já disse que na dizer, já nos ama e vem nos acompanhando. Já disse que na dizer, já nos ama e vem nos acompanhando. E ela é nossa protetora de todo esse terror. E ela é nossa protetora.